call some other volunteer for voice of the president. Luno 817, autorizado para Guarulhos, nível 360, via o Preso Luno 6, até Bravo Zulu, após direto 13, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após Leda, voa direto Bridge, onde intercepta a aerovia. Aciona 5145 e o controle 120 de sinal 8. Estamos autorizados, nosso trem. 0, 1, 2, 0, 30, perfil 6, decolação 0, curva à direita, Israel Leda, após Leda, 1, 4, 5, na fome, 1, 2, 0, é o gol, 1, 8, na frente. 1, 8, no 7, com o regimento correto, após pelo pronto. Bom Rio Tan 3520, no finger 03, pronto, pushback, acionamento. 3520, qual é a sua equipe de solo, reporte para táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi, 3520. Tan 3520 com 104 a bordo, 2 horas de autonomia, treinando o Recife, pronto para o tanque. 3520, autorizado táxi, direito via Índia. Reporte quando pronto no ponto de espera para decolagem. Autorizado táxi, direito via Índia, vai reportar no ponto de espera da pista 10, pronto, está 3520. Pronto. 3520, autorizado a linha de colapso no 0, vento 090 graus, 089. Autorizado a alinhar e decolar o pista no 0, TAM 3520. TAM 3520, decolador 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, TAM 3520. Pronto, Salvador, TAM 3520. 3520, bom dia, contato radar, suba 190, sai da POCA. 190, sai da POCA, TAM 3520. 3520, chama Centro Recife, 126-85, bom dia, bom voo. 2085, até amanhã. Na frequência do controle, comandante. Prossiga na escuta. Bom dia, seu Ian de Golfo, está no plano 3, posição 57. Solicito autorização para levar a aeronave, o ataque foi Alfa aí até a altura da interseção Golfo, próximo a cabeceira 28 lá para cheque de motores, e para aero já autorizou. Sim, te aguarde, aguarde. Eu estou com a aeronave no portão 5, ele já deve chamar para o push já pronto. E ele vai ingressar no pátio 3. Então vou só confirmar o estimado dele. Só um minuto, aguarde. Boa noite no 7, eu sou. Boa noite no 7. Confirme, por gentileza, o estimado para push? O Alfa Yankee Golf, aguarde, mantém a posição, o tráfego da Gol vai solicitar aí o push mais em torno de 3 a 5 minutos, ok? Mantém a posição aguardando, e assim que o mesmo iniciar, eu já autorizo a sua aeronave. Ok, Yankee Golf, eu aguardo.

Alvorada, Alvo 0, pronto. Gol 1-8-1-7, autorizado em linha de colapso 1-0, vento 090 graus, 1-0-9. Salvador, boa noite. Bom dia. É o Trip 5557. Informação Golfo para Campinas. Trip 5557, bom dia. Não fosse seu plano de voo. Confie por gentileza do ABT. Ao 0520. Gente, aguarde uns instantes que daqui a pouquinho já vai aparecer aqui no sistema. Faça sua cópia. Ok, obrigado. Salvador, bom dia, tá 3399 com a informação Golf, pronto com a autorização Guarulhos. 3399, informação confere, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, Tetrafta Zulu, após direto trive e após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, com primeira curva direita, no perfil da saída da Leda. Após Leda, voa direto bridge, onde já recebe aerovia. Aciona 5153 e o controle 120.8. Autorizado 360 para Guarulhos, via Upper Zulu 16, para você Zulu, trive e aí conforme. Decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, bridge, o transponder 5153 e o controle 208, 3399 da 3. 3399, correto, foi quando pronto. Gente, 3399. Gol 1817, decola 51, controle 120, decimal 8. 208, gol. Controle Salvador, gol 1817. 1817, bom dia, contato radar, do nível 360, saída da El. Saída da El, 360, 557, pronto, cópia. Pronto, cópia. 5557, autorizado para Campinas, nível 360, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto trive e após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita. Perfil de saída da El, Leda. Após Leda, voa direto bridge, onde te recebe aerovia. Aciona 5155 e o controle 120.8. autorizado para Campinas no nível 360, vai decolar da 10 para a curva direita, da Eulê após Brit, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trivi após via rota plano de voo. Acionando 5155, controle 208. 5557, correto, já está ficando pronto. Peraí. São 3399, coordenação aqui, pediu solo, repete para táxi. Reportar táxi, são 3399. Boa noite, ano 7, chame em Recife, em 125, décima 1, bom dia, bom voo. Recife, bom. Paquistão 3399 com 150 a bordo, controle de autoramento na Galeão. 3399, autorizado táxi, via parte principal Índia. Reporta no ponto de espera quando pronto para a decolagem. 3399. Gente, via parte Índia vai reportar no ponto de espera pronto para 3399. Dan 3399, próximo ao ponto, espera da 10, pronto. 3399, autorizada a linha e decolar, opção no 0, vento 090 graus, 089. A linha e decola, opção no 0, Dan 3399. Tucano 3399, decoda 06, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Bom dia, tá 3399. Bom dia, tá 3399, contato, subo 360, saída da EL. 360, saída da EL, 3399. 3399, chama o centro do Recife, 125, décima 1, bom dia, bom voo. 351, obrigado, bom dia. pushback e o acionamento 35557, gate 8. 35557, coordenação Kip de Sol, reporte para táxi. Para táxi.